Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer aqui um breve comentário sobre uma matéria dessas horrorosas que tem saído na revista Eporca, e depois entrar em dois assuntos aqui mais agradáveis. Um livro que o Ronald Robson acabou de escrever a respeito da minha filosofia, né? E outro, uma breve continuação daquilo que eu dei na penúltima aula sobre a definição da filosofia, né? Então, aqui na Eporca sai uma matéria assinada por um sujeito chamado João Pedro Sabino Guimarães, o qual não existe e que é o pseudônimo de um grupo de professores universitários. E eles pegam um trechinho meu e querem mostrar que aquilo tem um sentido racista. O parágrafo é: os intelectuais de elite, brancos, negros ou mestiços, são culpados de cultivar no povo negro, por oportunismo ou perversidade, ilusões quase demenciais quanto ao valor da cultura afro. A contribuição básica dos negros ao Brasil foi dada através do trabalho escravo e foi uma contribuição material e não cultural. Você está vendo? Ele está rebaixando os caras, dizendo que eles são só capazes de trabalho material. Eu não falei isso. Eu disse apenas que a contribuição material é imensamente maior do que a contribuição cultural. E é uma coisa óbvia. Por quê? Pelo menos até a abolição da escravatura, tudo que foi construído e criado no Brasil materialmente foi pelos negros escravos, absolutamente tudo. Todas as casas de fazenda, todos os prédios, todos os palácios, estradas de ferro, instalações industriais, tudo, absolutamente tudo, inclusive a comida que nós comemos, que o Brasil comeu durante 3 ou 4 séculos, foi tudo colhido por escravos. Como é que você vai comparar isso com a criação cultural? É você comparar o mundo com um pedacinho, não tem o menor sentido, né? Então, em primeiro lugar, o simples fato de você negar isso aqui mostra o desprezo que ele tem pelo trabalho material. Quer dizer, é o intelectual que vive lá no mundo idealista, e quando só o trabalho cultural tem valor e o material não vale nada. É isso que os caras pensam. Olha aqui, ô desgraçado, você está andando em ruas que foram ali instaladas pelos negros, vivendo em casas que foram construídas pelos negros, e assim por diante, né? Quer dizer, eu estou aqui homenageando o esforço, né, de vários séculos da raça negra que criou o mundo no qual nós vivemos, porra, né? E o cara acha que isso aqui é racismo. Então, em primeiro lugar, deveria, se soubesse ler, ele perceberia que eu distingo o que se chama cultura afro do que eu chamo de cultura negra. Cultura negra é a cultura criada por elementos de raça negra ou descendentes de negros. Cultura afro é aquela que se baseia em formas características da cultura africana. Ora, para ele provar que eu estou errado, olha o que ele disse. Ou seja, aqui é o João Pedro Sabino, sei lá. Ou seja, no país do carnaval, do samba, do frevo, do jongo, do maracatu, da congada, do afoxé, da capoeira, do bumba e meu boi, do maculelê, da folia de reis, da feijoada, do vatapá, da couve, do dendê, da pato aleijadinho, da André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Cruz e Souza, Lima Barreto, Caime, Pixinguinha, Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina Jesus, Dona Ivone Lara, Baden Powell, Agostinho dos Santos, Jorge Benjor, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Tim Maia, Grande Otelo, Milton Gonçalves, Zezé Mota, Mussum, Abdias do Nascimento, Milton Santos, Didi, Garrincha e Pelé. O povo negro prestou apenas uma contribuição material, não cultural, pois a isso foi compelido através do trabalho escravo. Bom, esta lista aqui é assim, é o samba do jornalista doido, evidentemente, porque o que ele mistura aqui, atribuindo, vamos dizer, origens africanas, a coisa que não tem nada de africano, mas que na cabeça dele se misturou, é uma grandeza. Por exemplo, quando ele fala aqui, o país do carnaval, e do carnaval a cultura afro, meu Deus do céu, não tem carnaval na África. O carnaval remonta a Roma, atravessa toda a Idade Média, o Renascimento, e chega até nós. O que que isso tem a ver com cultura afro? Absolutamente nada, mas na cabeça dele tem. Aqui do frevo. O frevo surge das marchinhas militares no Nordeste, não tem nada de cultura afro, né? Assim vai. O bumba, meu boi. O bumba, meu boi, é uma festa europeia, meu Deus do céu, eminentemente portuguesa, né? A folia de reis. A folia de reis também remonta a séculos na Europa, né? E daí ele entra aqui nos autores. Aleijadinho. Meu Deus, o que o aleijadinho faz? Ele faz estátuas barrocas. Da onde veio a cultura barroca da Espanha e da Áustria? É? No que isso tem a ver de cultura negra? É? Daí ele entra nos autores, né? André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Cruz e Souza, Lima Barreto, Caymmi, Pixinguinha. Não, não, Caymmi. Só para começar o último, Caymmi. Caymmi é um nome italiano, né? O Caymmi é negro tanto quanto o Marighella é negro, né? Então, agora, desses autores todos, nós podemos considerar o seguinte: nenhuma história literária ou cultural do mundo jamais fixou a nacionalidade das obras pela origem racial dos seus autores. Nunca se fez isso, porque se fosse fazer, então os poemas de Pushkin ou os romances do Thomas Mann seriam cultura afro, né? E assim por diante. Ninguém faz isso. Isso é inteiramente absurdo. A nacionalidade das obras é marcada, vamos dizer, pela origem nacional das formas adotadas e da linguagem adotada. Tá certo? Então, isso é outra coisa. Então, Pushkin era negro, mas o que ele fazia não era cultura afro, era cultura russa. Thomas Mann, neto de negra, era o quê? Cultura alemã. Tá certo? Não tem nada de cultura afro, né? Isso é adotado no mundo inteiro. Então, se você pega essa lista de autores que ele colocou aqui, André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, por restrição, o jornalismo polêmico. Isto é um gênero africano? Não, isso é um dos gêneros mais caracteristicamente europeus que existe. E o fato desses camaradas terem se destacado nisso aí, como se destacaram, por exemplo, Joaquim Nabuco ou outros, significa que, qualquer que seja a sua origem racial, eles foram capazes de se incorporar na cultura europeia e criar obras importantes dentro dessa cultura ocidental, europeia, brasileira, mais propriamente brasileira. Tá certo? Isso não tem nada a ver com cultura afro. Ao contrário, se nós procurarmos o que é, vamos dizer, literatura afro, nós vamos ver que até o século XVII e XVIII só havia literatura oral. Não havia literatura escrita. Quando havia literatura escrita, era literatura escrita em línguas estrangeiras. Por exemplo, houve cultura na África, algumas obras escritas em latim. Houve muitas escritas em árabe, que é a língua do dominador e escravizador branco. E, vamos dizer, obras em línguas locais, obras escritas em línguas locais, só aparecem a partir do século XVIII. E nenhuma delas exerceu a menor influência no Brasil, nunca nenhuma delas foi sequer conhecida no Brasil. Se você falar com todos esses apologistas da negritude, então me cite uma delas e mostre para mim que você conhece. Isso não teve influência nenhuma, zero, zero, zero, zero, zero. Quando você entra, então, nos poetas romancistas, Cruz e Souza, Lima Barreto, né? Ora, as formas literárias usadas por eles são 100% europeias. Você pega lá o Cruz e Souza, escrevendo sonetos. O que é soneto? Soneto é uma invenção italiana, ítalo-francesa, né? Os romances do Lima Barreto, né? Todos baseados em formas criadas na Europa do século XIX. O romance é um gênero eminentemente europeu. Não há romance africano, meu Deus do céu. É? Então, eles são homens de origem africana, mais próxima ou mais remota, às vezes, em geral mais remota, que se integram na cultura europeia, cultura euro-brasileira, e ali criam obras de grande valor, provando que a sua inteligência não é determinada pela sua raça, mas pelo esforço pessoal. Se as obras tivessem de ter uma conexão íntima e inexorável com a raça de origem, então toda a cultura seria efeito da raça. Ou seja, essa é a teoria mais nazista que já existiu. Os caras aderem a isso e não percebem o que estão falando. O que eu estou dizendo é o seguinte: é que a obra não tem nada a ver com a origem racial, absolutamente nada. Qualquer sujeito de qualquer raça, ele se integra na cultura onde ele está, apreende, vamos dizer, as formas criativas daquela cultura e se desempenha nelas, às vezes melhor do que os camaradas que vêm da origem mais diretamente associada àquilo. Como, por exemplo, você fala, bom, no tempo do Lima Barreto não havia nenhum sujeito de origem portuguesa que escrevesse em português melhor do que o Lima Barreto ou fizesse romances mais interessantes. Aliás, o camarada aqui até esqueceu o Machado de Assis, de propósito, porque tem esse mito de que Machado de Assis era um negro traidor. Ele traiu a origem da raça. Mas essa é uma acusação que valeria praticamente para todos os autores negros brasileiros, né? Agora, o mais bonito é o seguinte: é aqui, entre os valores da cultura afro, que ele disse que eu ignorei, está aqui: Didi, Garrincha e Pelé. Isso quer dizer que brasileirinhos jogando um jogo em inglês são cultura afro? Pode haver uma coisa mais estúpida do que essa? Né? Então, é evidente: esse sujeito é analfabeto, burro e louco. Né? E é este o tipo de gente que faz jornalismo no Brasil de hoje. Isto é fraude, 100% fraude. O cara, ele é, quer dizer, não apenas ele usando um pseudônimo, ele está mostrando que o que ele está praticando é uma fraude, tá certo? Mas no resultado do trabalho dele, você vê totalmente fraudulento. Por exemplo, todo mundo associa o samba, né, à raça negra. Eu digo, olha, pera um pouquinho. Nos anos 50, houve um sujeito chamado Marcos Pereira, que percorreu o Brasil inteiro gravando música popular, a música do povo brasileiro. Era uma coleção de 30 ou 40 discos, um negócio impressionante. A variedade de ritmos e gêneros que havia era um negócio impressionante. Só que, no tempo do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas decretou que a música brasileira característica seria o samba, que era o quê? A música do Rio de Janeiro. O samba não era mais preto ou menos preto do que qualquer dos outros gêneros, onde havia coisas de origem portuguesa, de origem europeia, de origem indígena, de origem africana, tudo misturado. Mas daí se criou esta imagem do samba como a música brasileira. Isto foi iniciativa de um governo que era simpatizante do Eixo. Hã? Desfile das escolas de samba, segue uma parada militar. Claro, claro, o desfile da escola de samba era o substitutivo da parada militar. Então foi tudo uma invenção de um governo, isso não tem nada a ver com uma origem afro. Agora, esse camarada sabe alguma dessas coisas? Absolutamente nada. Agora, ele cita como cultura africana várias comidas, né? Inclusive a feijoada. A feijoada foi conhecida em toda a Europa medieval, com outros nomes, evidentemente. E a única diferença da feijoada brasileira é que usava o feijão que nasceu no lugar, que era o feijão preto. Então, talvez a pretitude do feijão seja a marca africana do negócio. É absolutamente ridículo, né? É um feijão afro porque é preto, né? Não tem, é coisa de absolutamente louco. É pueril, é louco, é inculto, é charlatão, é um vigarista. E todos que assinam com este pseudônimo são todos vigaristas. E a revista Época é todinha uma revista de vigarista. Não tem nada sério ali. É. Agora, a influência africana na nossa culinária é por um motivo muito simples. Durante 2 ou 3 séculos, todas as cozinheiras eram africanas, meu Deus do céu. Só quem ia para a cozinha era a escrava, e ela fazia a comida do jeito que ela sabia. Então é claro que introduziu elementos que trouxe da África, inclusive algumas plantas que trouxeram da África, né? Então, por exemplo, se você pegar o quiabo. Quiabo era muito usado na África, alguém trouxe um quiabo, plantou e começou a usar no, na culinária brasileira. E o que que é isso aqui? Isso aqui é cultural ou é material? A comida que elas faziam era cultural? Né? Era uma comida só intelectual? As pessoas comiam com a inteligência ou comiam com a boca? Né? Então, está confirmando o que eu disse, a grande obra deles foi o material. Eles construíram o Brasil. Construíram, inclusive, do ponto de vista culinário. Né? Ora, e a contribuição propriamente afro é inteiramente no ramo das diversões públicas. Chamar isso de cultura só é cultura no sentido antropológico, não no sentido pedagógico. Você não vai dizer aqui que, sei lá, Clementina de Jesus faz parte da alta cultura brasileira, como faz as obras do Lima Barreto ou do Machado de Assis. Quer dizer, confundir diversões públicas com cultura já é coisa de imbecil. E quando você vai ver aqui, só se pode falar realmente de uma cultura afro nas diversões públicas. E mais nada. Mesmo porque as obras, vamos dizer, mais intrinsecamente ligadas à cultura afro, propriamente dita, elas só começaram a ser conhecidas no Brasil graças a um sujeito que era um branco judeu francês, que é o Pierre Verger. É? Antes ninguém conhecia nada disso. E até hoje isso não exerceu a menor influência na nossa literatura. Eu não há um autor brasileiro que escreva num gênero africano. Nada. Zero, absolutamente zero. Você pode usar materiais, como na música se usa, por exemplo, um ritmo, uma melodia, e integra dentro de uma forma criada por uma outra cultura mais desenvolvida. Se você pegar ali no Vila Lobos, por exemplo, você tem várias melodias ou ritmos que saíram de origem africana ou de origem indígena. Digo, mas escuta, mas a estrutura da polifonia é 100% europeia. Né? Ou vai dizer, você pegou uma cançãozinha portuguesa e integrou numa polifonia africana? Alguém já fez isso? Nunca fez. Então você tem a diferença entre o material usado e a estrutura maior na qual aquilo se integra. E aquilo que se integra absorve e transcende, evidentemente. Né? Então, não se pode levar a sério essa gente. Isso aqui é a cultura média da universidade brasileira. Então, por outro lado, tem aqui um artigo meu, se você também, pelo menos, se preocupasse em conferir o que eu disse num lugar com o que eu disse no outro, o que eu disse depois com o que eu disse antes, ele veria que eu uso a expressão cultura negra exclusivamente no sentido da contribuição de autores de origem negra, de raça negra, há formas culturais que de negras e de africanos não tem nada, como é o caso do Lima Barreto, Machado de Assis, etc. E uso cultura afro apenas no sentido das formas que têm origem na África. E a influência da cultura afro nesse sentido é exclusivamente diversão pública. Não tem nada mais. Ora, então vamos desprezar esse pessoal porque ele só contribuiu para diversões públicas? Não, porque eles contribuíram para a alta cultura na medida em que se mostraram capazes de absorver as formas criadas por uma cultura mais desenvolvida e produzir nela grandes obras, às vezes melhores, muitas vezes melhores do que aquelas produzidas pelos camaradas que racialmente tinham a mesma origem dessa cultura. Tá certo? E, além disso, a contribuição material que eu disse, a contribuição material, gente, é o Brasil. Esta gente fez o Brasil. Nós andamos nesse Brasil, moramos nesse Brasil. Tá certo? É esse Brasil que nos protege da chuva, tá certo? E nos protege da fome. É isso que nós devemos a esses negros. Nós temos que ser gratos a eles pelo imenso sacrifício que fizeram para nos dar coisas das quais eles mesmos não podiam desfrutar. Quando você vê, por exemplo, a diferença da Casa Grande e da Senzala, tá certo? Ah, nós éramos homens que morávamos na Casa Grande ou morávamos em casas urbanas, etc. E eles não. Se você pegar, por exemplo, a arquitetura afro, em vários países da África desenvolveu cultura, construções de barro, que faziam prédios de 5, 6 andares de barro. O que veio disso para o Brasil? Nada. Toda a nossa técnica arquitetônica é europeia, todinha ela, especialmente portuguesa. Os negros aprenderam essa técnica e construíram milhões de edifícios nesta técnica. Então, significa a influência da arquitetura afro é zero. Né? A indígena teve até um pouquinho mais, através da casa de sapé, essa coisa, tudo isso é indígena. Então, isso não há o que discutir com essas pessoas. A Universidade Brasileira é uma organização 100% fraudulenta. Olha, eu sei, por exemplo, de 600 mil diplomas falsos vendidos por universidades brasileiras. Isso é o suficiente para fechar todas elas. Né? Então, esta coisa dos alunos, 50% de alunos serem analfabetos funcionais, há uma certa divergência, uns dizem que são 50%, outros dizem que são 38%, mas belo consolo esse aí. Né? Então, isto aí já mostra que essas universidades estão comendo dinheiro público para destruir a cultura brasileira e para espalhar charlatães e vigaristas pela sociedade. São todas organizações criminosas e nada mais. A contribuição delas à ciência universal é nula. O Brasil é o país que mais produz trabalhos científicos e onde esses trabalhos científicos menos são lidos no exterior. Por quê? Porque não tem contribuições. O gênero deles é mãe, olha eu, mãe, olha que eu passei na faculdade. Só serve para isso. Isto aí é evidente que é vigarice, porra. Não merece respeito nenhum. Quando você vê essa gente, como essa Débora Diniz, olha aqui, vê que desafio para um debate, olha aqui o meu currículo Lattes. Vai ver o currículo Lattes, quantas coisas foram citadas. Ela teve 53 citações em 10 anos. Um cientista bom tem 53 citações por semana. Né? Eu tenho mais trabalho, há mais trabalhos escritos a meu respeito em universidades do mundo que a respeito da dona Débora Diniz. Agora mesmo está saindo o livro do Ronald Robson, Conhecimento por Presença, Introdução à Filosofia do Orlando de Carvalho, um livro de 450 páginas, mostrando temas da minha filosofia que todos esses idiotas, Déboras, Dinizes e similares, desconhecem por completo. Eles leem assim um post do Facebook e dizem: isso aqui é a filosofia do Olavo de Carvalho e eu vou derrotar isso aqui. Né? Então, eu vou dar uma lida aqui no sumário, você ver a imensidão de temas. Né? Aqui, sumário. 1. O indivíduo situado. 1. Ideal e razão. 2. Personalidade humana e história. 3. A vontade. 4. A forma biográfica. 5. A procura do filosofema. 6. Lógica e vida. 7. A comunicação da realidade vivida, confissão. 8. A teoria dos quatro discursos. 9. Narrativa divina e descrição humana. 10. Poesia e filosofia. 11. Limites da linguagem. Você já viu algum desses professorzinhos universitários discutindo alguma coisa desse? Eles nem leem, não são capazes de ler, não são capazes de entender o que eu estou explicando, meu Deus do céu. Capítulo 3. Presença. 1. O lugar desde o qual falo. 13. A tripla intuição e o intuicionismo radical. 14. Dialética simbólica. 15. O encontro com a presença. 16. Da contemplação amorosa. 17. A técnica filosófica. Capítulo 4. O mundo dos princípios. Ser e conhecer. A crítica da crítica de Kant. 20. Fato concreto, circo de latência e depuração abstrativa. 21. Imaginação e unidade do real. 22. Perdão e possibilidade. 23. O que é um milagre. Capítulo 5. O mundo histórico. 24. A revelação histórica. 28. Problemas de método nas ciências humanas. 26. O sujeito na história, da história. 27. Ação política e tipologia espiritual. 29. Translatio imperia. Mudança do centro do império no mundo. Capítulo 6. Revolução. Paralaxe cognitiva, a mentalidade revolucionária, revolução cultural, triunvirato global e assim por diante. Muito bem, esses aqui são alguns dos temas. Temas dos quais esses analistas da obra do Olavo de Carvalho, inclusive esse desgraçado, esse filho da puta que escreve aqui, análise definitiva do Olavo de Carvalho para que ninguém tenha de lê-lo. Você já viu isso? Você fazer análise de um filósofo, não para que as pessoas leiam a obra dele, mas para que não leiam. Ele não quer que leiam. Né? Agora, você acha que esta porcaria escrita por este semi-analfabeto pode substituir a minha obra? Por favor, dê uma olhada na tese aqui do Ronald Robson. Há outras teses universitárias publicadas a respeito da minha filosofia. Tem a do Bruno Garchagen, tem a do Luiz Virgílio Della Rosa, tem um monte. Agora, esses filosofinhos brasileiros, sobre os quais ninguém escreveu análise nenhuma, porque não há o que analisar na filosofia deles, vem se fazer de importante para cima de mim? Né? Agora você pensa que é só a filosofia universitária que faz? Não, o general também faz. Mesma coisa, está no mesmo nível. Né? Quer dizer, é um bando de semi-analfabeto metido, exibido, que nunca fez nada e que me julga, vamos dizer, pelos critérios da atividade deles. Eles acham, por exemplo, que eu quero influenciar os ministérios, que eu quero interferir na política, que eu quero eleger deputados e senadores. Eu, meu filho, nunca quis nada disso. Eu só quis fazer uma coisa na minha vida, eu quis fazer uma fábrica de gênios, e já fiz, e está funcionando a todo vapor. A produção dos Olavetes em qualidade é muito maior do que a produção de todas as universidades brasileiras somadas. Quem nas universidades brasileiras é capaz de fazer um treco desse? Ou fazer como o livro do Flávio Gordon, ou o livro do Morgenstern, tá certo? Ou esses trabalhos que o Silvio Grimaldo está fazendo, e dezenas de outros. Nós já superamos isso aí. A época da universidade brasileira está encerrada. Nós iniciamos uma outra era. Uma era onde não há vigarismo, não há vigarice, não há verba pública, não há comissão de verba, não há como é que se diz? Interbadalação mafiosa, não tem nada disso, nós estamos trabalhando para valer. É isso que eu estou fazendo. A situação política de agora, ela vai passar, gente. E os personagens que hoje estão brilhando, daqui 10 anos ninguém lembrará do nome deles. Você pega todos esses ministros aí, ninguém vai lembrar do nome deles, nem de nenhum general. Agora, no Brasil, é o seguinte, o senhor acabou de virar general, já vira grande general. Grande general, para mim, é Alexandre o Grande, é Napoleão Bonaparte, é Júlio César, é o general Lee, o general Grant, esses são, né? Esses são grandes generais. Agora, o sujeito que jamais comandou sequer uma batalha de travesseiro, pelo simples fato dele, já, general já é grande general, prove que é grande, rapaz. Primeira coisa que você tem que fazer para provar que é grande é ver se vocês têm a coragem de encarar a realidade histórica da sua própria existência. Isso que eu estou dizendo agora, não estou dizendo nada contra as Forças Armadas. Eu estou restaurando a verdade histórica, dizendo que é falso que algum dia as Forças Armadas tenham salvado o Brasil do comunismo. Ao contrário, elas entregaram o Brasil ao comunismo. Elas destruíram o anticomunismo e entregaram o Brasil ao comunismo. Já fizeram isso uma vez e estão querendo fazer de novo. Com esta teoria de que nós temos que agora entrar em acordo, dar as mãozinhas, ser todo mundo bonzinho. Digo, escuta, o cara que pensa isso, que é o general Vilas Boas, ele tem alguma ideia da influência que a China e o eurasianismo russo têm sobre a esquerda brasileira? Ele acha que dois beijinhos de general vai mudar a orientação da China comunista ou do eurasianismo russo? Hã? Ele vai lá, troca dois beijinhos com o Pedro Bial e pronto, a China mudou, ela não interfere mais. O que é isto, gente? O senhor que acredita que pode haver com a China um comércio sem implicações político-militares, ele acredita que pode haver uma trepada sem implicações sexuais. Quer dizer, é um raciocínio de criança. Né? Nós não podemos mais aceitar que pessoas de relevo na sociedade pensem como criancinhas. Raciocinem baseados, né, neste desejo de autoglorificação e não na realidade. Nós não podemos mais aceitar isso. Nem da parte dos comunistas, nem da parte do militar, nem da parte do jornalista, nem da parte de acadêmico, nem de ninguém. Veja, nós estamos com um problema sério. O problema é toda esta coisa, vamos dizer, da reforma da Previdência. É para discutir com seriedade, gente. Se você tem alguma objeção ao plano do Paulo Guedes, você vai lá e prova que não vai dar certo. Né? Até agora, tudo que eu ouvi contra isso é só besteira, é só infantilidade. Né? Isso não quer dizer que eu gosto do plano em todos os seus aspectos. Não estou falando gostar ou não gostar. Eu estou falando um negócio que chama fazer conta, porra. Né? É aquele negócio do Pierluigi Piazza. Tá entendendo? Você tem que aprender aritmética elementar, senão não vai, porra. E, vamos dizer, a tempestade de autoexibição que está tendo no Brasil é uma coisa impressionante. Por exemplo, quando aqueles meninos foram para a China, recém-eleitos, será que eles queriam realmente entregar ao serviço de inteligência chinês as identidades de todos os brasileiros? Não, eles não pensaram nisso um único minuto. Eles não tinham nenhuma má intenção, eles não são espiões chineses. Eles simplesmente não tinham juntado uma coisa com a outra. Eles pensaram só, isso aqui vai dar dinheiro para nós. E, bom, isso aí você dá dinheiro e te dá uma infecção de AIDS, porra. Mas eles não juntam uma coisa com a outra. E se a gente explica, sabe o que acontece? Eles acham que eu os estou combatendo, que eu os estou querendo humilhar. Não, às vezes eu falo num tom, às vezes um pouco humilhante, porque é meu jeito. Né? A minha vocação de humorista nasceu um quarto de século antes da vocação de filósofo. Eu comecei a fazer piada desde que nasci. Tá certo? Então, às vezes é o jeito de falar. Mas você, por favor, tem que ter um pouco de compreensão. O que é uma figura de linguagem, o que é uma afirmação literal. Está difícil isso hoje, né? Então, é verdade que eu confesso a vocês, eu não ajudo a pessoa. Né? Às vezes, se você disser as coisas de uma maneira mais amável, mais gentil, você vai convencer melhor. Eu digo, sim, é verdade, você convence melhor. Você nunca vai ter certeza se o sujeito aderiu à verdade ou ao afago que você fez. Então, para evitar isso, eu digo as coisas assim, pão, pão, queijo, queijo. Isso às vezes pode doer um pouquinho, mas eu não estou falando para destruir ninguém. Eu não sou candidato a nada, gente. Eu não estou disputando o poder de Estado. Pode ficar tudo para vocês. Vocês gostam. Ô, general, você gosta. Ô, ministro, você gosta. Ô, deputado, senador, você gosta. Eu não gosto. Eu nem gosto que os meus alunos estejam aí. Por quê? Eles são úteis, eles fazem coisa boa. Mas eles só recebem facada nas costas. Tá certo? Então, é bom para o Brasil, mas é ruim para eles. Então, nem eu quero estar aí, nem quero que os meus alunos estejam. Mas se eles estiverem, eles farão como o Carlos Nadalim, que fez simplesmente o melhor plano de alfabetização que esse país já teve. Não há entre esses generais ninguém tão capaz quanto os meus alunos. Ninguém em esfera nenhuma. Não venham brincar comigo que seu Santos Cruz, seu Mourão, superam os meus alunos em qualquer área de conhecimento. Nada, nada, nada. Só se for guerra na selva. Vocês vão fazer guerra contra macaco prego, mico-leão-dourado, vocês são insuperáveis. Né? Agora, para que serve isso, eu não sei. Porque se chega até na possibilidade da guerra com o Maduro, você sai correndo de medo. Então, a sua guerra na selva serve para quê? É apenas uma habilidade técnica que vocês adquiriram, mas que até o momento não tem utilidade nenhuma. Né? Vocês conseguiram parar, né, os aviões do narcotráfico que passam por lá? Derrubaram algum? Não, nunca. Então, para que serve toda essa habilidade? É bonito, serve para você passar na academia militar. Agora, se você pensasse qual foi a última contribuição de alta cultura que saiu das academias militares brasileiras, foi as obras do Euclides da Cunha, 1910, 1920. Depois não saiu mais nada. Saiu aquele livro do general Gomberi, que é uma porcaria. Então, gente, intelectualmente, esse pessoal todo é nada. E eu já escrevi hoje mesmo no Facebook que na guerra cultural o fator que dá a vitória chama-se superioridade intelectual. Isto os meus alunos têm e esses generais todos não têm. Os meus alunos, sem ter posto de governo, sem ter dinheiro, sem ter patrocínio, venceram a guerra cultural, que esses generais já perderam uma vez e estão perdendo de novo. Então eles deviam ter a humildade de nos perguntar o que fazer. Mas ao contrário, jamais vão admitir isso. Ah, eu sou general, eu sou da academia militar. O que que há? Então, isso quer dizer que a ficção institucional vale mais do que a realidade concreta. É este o problema. Este é e este sempre foi o problema do Brasil. Isso já está documentado na teoria do medalhão do Machado de Assis, no livro do Lima Barreto, no livro do Graciliano Ramos. Este sempre foi o problema e continua sendo. Se nós não nos livrarmos desta vaidade institucional e não a trocarmos pelo senso da realidade, pela humilde busca da verdade, nós estamos lascados. Né? Então, esse que é o negócio. Falando nisso, nós podemos voltar então ao assunto da penúltima aula, onde eu estava explicando a partir da diferença entre filosofia e cultura filosófica. Se você pegar assim, um dicionário de filosofia, uma enciclopédia de filosofia, você tem ali mais conhecimento de filosofia do que jamais houve na cabeça de qualquer filósofo. Uma vez eu estava fazendo para a Fundação Odebrecht um projeto sobre a filosofia no século XX, e eu fiz ali a lista dos 300 principais filósofos do século XX. Quando eu terminei a lista, eu perguntei qual desses conhecia bem a dos outros 299. Resposta, nenhum. Mas qualquer dicionário conhecia muito mais do que isso. Então, isso significa o seguinte, que há uma grande diferença entre você acumular conhecimento sobre a filosofia e você exercer a filosofia. Você conhecer toda a história da pintura faz de você um pintor? Não. Mas na filosofia parece que você conhecer a história da filosofia, você fazer exposições da filosofia dos outros, parece que torna você um filósofo. Isto é fraude. Qualquer sujeito que diga que é filósofo, eu fiz um trabalho sobre a filosofia de Hegel, eu escrevi não sei o que de história da filosofia, é fraude, está enganando você. Ele não é um filósofo de maneira alguma. Ele pode ser até um erudito em filosofia. Veja, no Brasil ninguém teve mais erudição filosófica ou musical do que o Otto Maria Carpo. E ele algum dia foi filósofo ou músico por causa disso? Não. O Otto Maria Carpo entendia tanto de música que ele não ouvia disco, ele lia partitura. Quantos músicos são capazes de fazer isso? Músicos profissionais. E eu acho que o Villa-Lobos não conseguia fazer isso. De vez em quando ele ia tocar um disquinho, pelo menos. Mas o Otto Maria Carpo fazia isso, mas ele não é capaz de tocar nem campainha. Não é isso? Do mesmo modo da filosofia. Ele tinha mais cultura filosófica do que qualquer dos filósofos que estavam exercendo filosofia naquele momento. Isso o torna um filósofo de maneira alguma. Ele era um historiador e crítico. Um homem, vamos dizer, um homem da erudição e não da filosofia. Então, isso significa o seguinte, que toda esta noção da filosofia como erudição, ela é uma fraude. A filosofia difere da erudição filosófica como a música difere da história da música. É uma coisa simples, depois que eu expliquei, né? Mas no Brasil parece impossível entender isto. Então, se você pegar 99% dos caras que têm diploma de filósofo, eu me mostro uma obra filosófica que você escreveu. Não tem nenhuma. Tem só estudos sobre a filosofia de fulano, sobre a filosofia de fulano. Nunca. Eles pegam um problema filosófico e o tratam como filósofo, porque não são capazes disso, não têm o treinamento para isso. Simplesmente a técnica filosófica não lhes foi ensinada. Então é assim, é uma escola de pintura onde não tem ninguém pintando, pô. É? Muito bem, então, o que, que é propriamente a filosofia? Nós não podemos acompanhar, por exemplo, se você pegar a introdução à filosofia do Battista Mondin, que é um autor italiano bastante conhecido no Brasil, ele vai dizer que as ciências se ocupam de aspectos seletivos da realidade, ao passo que a filosofia se ocupa do todo. Mas que raio de todo é este se nem o todo da própria filosofia o filósofo consegue conhecer? Então não pode ser isto. E, no entanto, esta ambição abrangente faz parte da filosofia. Isso quer dizer, um filósofo pega a totalidade do conhecimento que seja acessível a ele. E o que, que ele faz com isto? Ele cria dentro disso um senso de harmonia, harmonia cognitiva. Não quer dizer que ele vai reunir tudo numa doutrina abrangente, totalmente lógica, que prove tudo do começo até o fim. Já tentaram fazer isso, não dá certo. Então, não se trata, vamos dizer, da coerência lógica, mas da harmonia. Harmonia é um conceito eminentemente estético. Isso quer dizer que a harmonia não é só a coerência da doutrina filosófica. Uma doutrina filosófica pode ser inteiramente coerente em si mesma e ser totalmente divergente da realidade. Eu vou te dar um exemplo. A doutrina de Spinoza é assim. Ela busca a coerência lógica no grau máximo possível. E daí, no fim, ela vai dizer: o conhecimento por experiência não nos ensina nada. Então, isso quer dizer que só a lógica do Spinoza ensina alguma coisa. O resto, tudo que você viu, que a ciência descobriu, tudo não ensina nada. Então, o sujeito é evidentemente doido. Né? Quer dizer, ele criou um universo abstrato e ele acredita que só aquilo é realidade, fora daquilo não há realidade nenhuma. Bom, o que ele está fazendo, você não pode dizer que não é filosofia. É filosofia, mas é evidente, é uma péssima filosofia, porque a noção de harmonia que ele tem é reduzida à coerência lógica interna do discurso. Ora, se você reduz a harmonia a isto, então não se trata de uma harmonia cognitiva real, de um sujeito real. Trata-se apenas da harmonia entre papéis, entre coisas escritas. Isto reduz o filósofo a uma espécie de artista. O artista é o sujeito que, quando termina a forma da obra que ele quis criar, seja uma estátua, seja uma música, ele não tem mais nenhum compromisso com aquilo. Ele pode esquecer tudo no instante seguinte, a obra está feita. Porque o objetivo da arte é criar objetos materiais. Pode ser uma estátua, uma música, um livro, uma peça de teatro, etc, etc. Ora, na filosofia isso não serve. Por quê? Porque o filósofo, quando pôs o ponto final no seu livro, ele não parou de filosofar, ele continua filosofando. E esta continuação pode modificar o sentido do que ele escreveu antes. Então, isso significa que a harmonia que o filósofo busca não é só de uma doutrina que ele escreveu, mas de uma atividade cognitiva real que ele desempenhou e continua desempenhando. Então, é a harmonia, vamos dizer, da consciência com o conjunto dos objetos conscientizados. Isso significa que nenhuma filosofia jamais completará uma doutrina abrangente. Nunca. A filosofia, o objeto dela não é criar nem a doutrina omni-explicativa, nem explicar em particular isso ou aquilo. O objeto da filosofia é criar a alma capaz de vivenciar de modo permanente a busca da harmonia entre o seu conhecimento e a sua realidade. Portanto, é por isso que nós, quando vemos a obra inteira de Platão, que sem dúvida é o grande, é o pai da filosofia, podemos dizer que Sócrates é o avô, mas ele é o pai, não é isso? E Aristóteles é o tio, ou padrinho, como queira. Em nenhum momento Platão explica a sua doutrina. Ele coloca os problemas, analisa sobre vários aspectos, e quando vai chegando na hora de oferecer a solução, o que, é que ele faz? Ele expõe um mito. Ou seja, ele expõe a possibilidade da solução em linguagem simbólica, em linguagem artística, e não em linguagem doutrinal. Claro que existe a famosa doutrina não escrita, que foi conjeturada pelo Giovanni Reale e por outros autores, inclusive o nosso Mário Ferreira dos Santos, com um brilhantismo fora do comum, mas nós sabemos, não sabemos se Platão realmente expôs essa doutrina. Né? E também nós vemos que, longe de ser a doutrina que fecha tudo sobre todos os aspectos, ela cria mais problemas do que resolve. Então, diz, mas se o maior dos filósofos não tem doutrina, o que, que ele está fazendo? Simples, a finalidade da filosofia não é criar doutrinas, mas é criar filósofos. Por isso que Platão definia a filosofia eminentemente como educação. Foi uma coisa que, quando eu li o livro clássico do Julius Stenzel, Platão Educador, quase me fez cair de costas. E Platão não estava criando uma filosofia, ele estava criando filósofos que vão continuar com esta busca da harmonia cognitiva pelos séculos dos séculos. Porque a presença deles é o que garante para a cultura inteira o mínimo de harmonia e unidade, sem o qual ela viraria um caos. Estão entendendo? Então, isso significa que o Jean Piaget não está totalmente errado quando ele diz que a filosofia não nos dá conhecimento, mas um senso de orientação. Digo, bom, a expressão está errada, mas o que ele quis dizer está certo. A filosofia não visa a nos passar doutrinas que todos nós possamos subscrever, mas ela visa a nos dar um senso de orientação, de modo que as várias doutrinas e teorias que chegam ao nosso conhecimento façam algum sentido. Isso quer dizer que, sem a filosofia, a cultura perde totalmente o senso de unidade, de coerência, de harmonia e se torna num caos e pura opressão. Então, perguntar a utilidade da filosofia, eu digo que a filosofia é mais útil do que todos os demais conhecimentos, evidente. Mas ela não visa a substituir esses conhecimentos. Por quê? Os conhecimentos estão continuamente aumentando. À medida que aumenta os conhecimentos, aumenta os problemas filosóficos. Então, isso quer dizer que a filosofia feita no século passado não serve mais para nós. Nós temos que passar por ela porque nós temos que aprender a técnica que eles tinham. Mas a técnica deles não vai bastar para nós, nós vamos ter que continuar desenvolvendo. E em cada geração vai ter que ter novos filósofos que, sem conseguir nos dar a doutrina total, tá certo? Ambicionada por malucos, asseguram aquele mínimo de integridade e harmonia sem o qual o mundo se torna um caos. Veja, quando você vê o pessoal da física tentando buscar a teoria final, quanto mais você estuda a teoria final, mais você entra no caos. A ambição da teoria omniabrangente, ela é louca em si. O ser humano não vai ter isso nunca na vida. Nunca. A partir da hora que ele tiver a doutrina final, a mera presença da doutrina final criará problemas que ela própria não pode resolver. Esta é a condição humana. Então, daí absolutamente necessidade da presença de filósofos a cada geração. Muito bem. Então, quando eu digo o que, que eu quis fazer, quis fazer uma política para o Brasil, quis fazer um plano para o Ministério do não sei do quê, claro que não. Eu quis fazer uma fábrica de gênios, uma escola de gênios, e eles estão aparecendo. E eu acho esse menino, Ronald Robson, um gênio. Ronald Robson, quando chegar na minha idade, ele provavelmente será um filósofo melhor que eu. E é para isso que existe o professor, meu Deus do céu. Se é para o aluno sair pior do que o professor, nada adianta, é evidente. Quer dizer, a verdade é filha do tempo. Cada geração vai dando a sua contribuição, e a que vem depois ela tem que ser mais completa do que a anterior. Nunca vai chegar na completude total. Isso não é para nós, é só para Deus. Tá certo? Mas os filósofos são os garantidores da unidade mínima do conhecimento. Unidade que mais propriamente se chama harmonia. Nesse sentido, eu recomendo muitíssimo o livro do Nicholas Rescher, Harmonia Cognitiva. Eu, quando criei a minha definição da filosofia como unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, eu não havia lido esse livro. Mas vendo esse aqui, eu falo, olha, eu tinha mais razão do que eu mesmo pensava, porque ele mostra que a harmonia cognitiva é o centro de todo o conhecimento. O conhecimento não é, assim, vamos dizer, a prova empírica, a prova lógica ou a completude, não é nada disso. É esta harmonia cognitiva. Este Nicholas Rescher é um monstro de erudição e, ao mesmo tempo, é um filósofo. É uma coisa difícil de você juntar, por exemplo. Dificilmente você encontrará, por exemplo, alguém mais erudito em história da filosofia do que o Zeller, autor da História da Filosofia, que eu sempre adorei os livros dele, ou Giovanni Reale, mas eles não são filósofos nesse sentido. Eles estão criando a cultura filosófica. Então, eles estão para a filosofia como o historiador da música está para a música. Se você ler a história da música do Carpo, é uma beleza, uma beleza. Nenhum músico conhecia tantas músicas quanto ele, mas ele não sabia tocar nem apito, gente. Não estou colocando uma coisa acima da outra. Às vezes, um historiador da música pode ser melhor do que os músicos, claro. Na sua área, ele é melhor do que o outro na área dele. Mas uma coisa não é a outra. Deu para entender? Então é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado. Hoje não vou responder perguntas.